Jucari, você é um cara legal. Jucari, seu nome começa com K, de cara legal. A foto, a sua foto de perfil é um cara de cabelo cinza, de terno gravata. Eu gosto muito de você, e você é muito legal. Você é bacanal, você é primordial, você é fora do normal, você é fenomenal. Jucari, eu gosto de você, você gosta de você, a sua mulher gosta de você. Jucari é legal, o cara é bacanal, o cara é fora do normal, o cara é fenomenal. Jucari é natural, Jucari é natural. Obrigado, Petróleo.